Encontrar final para Ondina, 01. O ponto espera 1895, 1014, ajuste. Total segue o ponto espera 1895, 1014. Táxi Rio 5973, com PLB de 3, 3 horas, Salvador. As milhas corrijo, mantenha 095 visual. Para informação de voo e alerta, chegue agora centro Recife em 12545. Já está 34 milhas afastado, vai chamar 12545, vamos ver o que é. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, tá? Bom voo. Leste, TGN, Veracruz. Bom dia, Azul 4208, a sua identificação desce via Mari para 2000, altimetro 10 no quadro, reporta localizador, Azul 4208. Via Mari para 2000, portarei localizador. O mesmo Batango ajusta no 014, no como número 2, reporte para ingresso. Torre, todas as 3153, ponto espera da 10, pronto. 3153, ali mantendo 0. Mantendo 0, 3153. Índia November Alpha, confirma a sua posição. Tá próximo, vai. Mas o senhor já está na Oscar? Ok, ciente. O meu Babatango, siga o Charlie 150, ok? Como número 1. O Charlie 150, número 1, seu número 2. 45 para Ilhéus, pronto cópia. Afirma. Autorizado Ilhéus 280, direto, decola na pista 10, direita da Elida. Direto Ilhéus, 1198, 5117. Afirmativo, Ilhéus 280 direto, decola da 10, da Euleda, 195, controle, transponder 51, 17, trip 5345. 5345, da Euleda Ilhéus, confirmando, 1895 a torre. Chame pronto no pátio 3, posicionamento. Estimará posicionamento, trip 5345. Algum pulo aqui, onde não? Gente, Guardião 01, na escuta para decolagem. Conta na decolagem, 01. 5-3, livre decolagem no 0, o vento variável 2 nós. Livre decolagem 3153. Total 9911, ali mantém após o R2 da TAM. Após o R2 da TAM, ali mantém Latam 3153, decolado 287, controle 1198, bom voo. 198, obrigado, bom falar. Salvador, muito bom dia. 3153, a coluna sua escuta da Euleda. 3153, contato radar vigilância, aproxima conforme autorizado. Gente, da Euleda, 3153. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, acionado, pronto para o estádio, 06 agora. Ciente, reporte, não, ponto de espera, Kilo Serra Lima. 9-1-1, livre decolagem no zero, vento variável 2 nós. 5973, próximo ponto de espera, na 1-0, pronto. Rio 5973, após iniciar a rolagem do total, ali mantém 1-0. Após total, rolagem ali mantém 1-0, Rio 5973. Dia November Alpha, a linha e decola, pista 1-7, o vento variável 2 nós. Juliette, reporte no ponto de espera, como número 2. Estou retiro Serra Lima no ponto de espera da Papá. Então, número 3 para decolagem, aguarde, Kilo Serra Lima. Whisky já vindo, prossiga. Confirme o estacionamento. 3-0, controle 1-1-9-8, bom voo. Controle 19-8, bom dia, total 9-9-1-1. Liberal, pessoal, confirmando o corredor Axé. Salvador, bom dia. Total 9911. Total 9911, contato radar decolagem, sua para 310, sai da Momo. 310 na Momo, total 9911. Quinja Vitor, cópia. 430 autorizado, via Permisc 58. Decolagem 1-0, corrigida 1-7, curva à direita, da El Leda após Leda Sagaz. 1-1-9-8, 5-0-7-1. Gente, o vento variável 1-9. Índia Vitor no Aerostar PLB. Ciente, quando pronto, chame a torre 11895 para acionamento táxi. Salvador, Trip 5345, posicionamento. Trip, autorizado, chame táxi. Autorizado para tratar, táxi 345. Bomber Alfa, decolado 32, controle 1198, bom voo. 1119, décima 8, Índia no Bomber Alfa. Salvador, bom dia, Gol 9070, informação Índia. Gol 9070, tendo identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o 050. 050, chegada a Mari, Gol. Controle, Salvador, Papa Romeu, Indiana Lambert Alpha, decolou da 107. Papa Romeu, Índia November Alpha, acione código 0170, Jupéis, Corrida Chefe. Controle, Rio 5973, bom dia. Bom dia, Rio 5973, contato radar na decolagem, sua para o 310, sai da FUCA. FUCA 310, Rio 5973. Controle, Índia November Alpha, acionado 0170. Gente, agora recebo o Índia November Alpha, mil pés, corredor axé, reporte farol da barra. Reportará farol da barra, mil pés, corredor axé, Índia November Alpha. Então, 3153, após da El Leda, após Leda, Bideve. Da El Leda, Leda, Bideve. 2, 7. Então, 3153, chame Recife, 1251, alternada no 3325. 18,6, ponto de espera, corrijo. 1,18, decimal 95. 1014, o ajuste. 18,95, ponto de espera, 345. Serra Lima, Lima tem 1 no 7. Alfa Tango, decolado 36, controle 1198, bom voo. Gente, controle 1198, meu Rio 5973. Prossiga. Autorizaria da presente o 330? Aguarde, coordenação com o Recife, inicialmente sob registro pelo 310, aguardando o 330 como final. 310, aguardando o 33 como final, Rio 5973. Salvador, o 35345, ponto de espera pronto. 35345, mantenha o ponto de espera. Mantenha, professor. O Quilo Serra Lima, alinhado e pronto, cabeceira no 7. Quilo Serra Lima, livre decolagem no 7, vento 030 graus ou 9. Confirme? Já transfere, 798. O Romeu Papatango já está na escuta do controle de Salvador. Okay. E o 5973 autorizado pelo Centro Recife, 330 como nível final. 330 como final, Rio 5973, obrigado. Sal 9911, chame Recife, 2545, alternado no 2685. Total 9911, chama Recife, 2545, alterna 1285. Autorizado, chame táxi, né? Camarada. 3179, cópia. Pronto, prossiga. Guarulhos, autorizado 340 pelo ISC 50, decola da 10, direita, da El Leda Bidev, 1198-5122. 080, saída da El. O que você vai nos confirmar e aproveitar para o destino? Guarulhos, 10, pela curva direita, da El Leda Bidev, UP ISC 50, 1198-5122, 3179. Correto, então 3179, chamo pronto. O Kilo Serra Lima, autorizado direto destino, inicialmente subindo ao 040. 040, plano de destino aqui do Serra Lima. Salvador, bom dia, sou 4208. Azul 4208, torre 10895. Azul 4208. Aguarde, Vitor, Alfa, Vitor, Juliette. Alternado 1-2685. 2545-2685, obrigado, bom serviço. 208. Prossiga. Estou tentando falar com a torre, está na final, não tem resposta. A frequência é 118-95. 18-6 foi dado. 18-95. Obrigado. Salvador Azul 4208. Azul 4208 tem livre pouso no 0, vento variável 9. Livre pouso 4208. O Papa Romeu Quilo Serra Lima ainda mantendo a ascensão ao 04040. Confirma o estimado de pouso? Aos 1002, já atinge e mantém o 040, aguardando para a ascensão 080. Sente, mantém o 40, o quilo Serra Lima aguarda a ascensão 80. Sim. 5345, após a passagem do Embraer na curtíssima, ali mantém o no 0. Ali mantém o 0 após o Embraer da Azul 5375. Papa Romeu Cia, Romeu Juliette, visual com 17. Afirmativo. Sente, mantendo a descida para o 1.500 pés, a gente permanece 1.014, chame torre, 118.95. 18.95, Juliette. Índia, November Alpha, confirme o destino. Índia, November Alpha, vai para feira. No 7, reporte 2 milhas. Vai reportar, Juliette. Azul 4208, Solas 42, direito 1219. Bom dia. Até daqui a pouco. Vamos manter 1.000 pés até feira? Negativo, subia 2500. Certo, inicialmente irá manter 1000 pés direto o Feira, o Índia November Alpha, aguardando a atenção. Mantenha 1000 pés. Gol 9070, desça para 2000 pés, ajuste no 0114, livre LS, reporte estabilizado. 7 para 2000, no 0114, reporte estabilizado, gol no 9070. Apenas para informação, tem um tráfego agora sobre o farol da barra, 1000 pés. Ok, ciente do tráfego, gol 9070. 243, aguarde para curvar à esquerda. Índia November Alpha, na vertical da barra. Gente, o Índia November Alpha, direto destino, ainda mantendo a escuta do controle para ascensão a 2500 pés. Informo que tem um tráfego agora na sua posição de 9 horas, 8 milhas, deslocamento nordeste, é um Boeing 737 da Gol, cruzando 5000 pés para 2000 pés. Ainda na escuta do controle, confirma o estimado de pouso em Feira. Uno 105, Índia November Alpha, confirma a POB. Na escuta do controle, o Índia November Alpha. Salvador, bom dia, Oceaner 6200. Oceaner 6200, acelera identificação, autorizado, chegada a Mari, desça e mantenha o nível 050 da presente, apoio de TAP autorizado. 050 da presente, boa aí, TAP, Oceaner 6200. Controle, o TRIP 5345. TRIP 5345, contato radar na decolagem, soa para o 280, saída da EL. Saída da EL, confirma o nível? 280, confere com autorizado. Pode ser o 24, você contera, coordena com a gente? Suba restrito para o 240, aguardando coordenação de, com Recife para o 240 como final. Sobe restrito por enquanto 240, 5345. O Índia November Alpha confirma para o ideal do destino? Gente, a proa ideal para a Feira de Santana foi a 247, confirme. Confirmado, 347, Índia November Alpha. Então vou direto de destino, Índia November Alpha. Já vou direto. Controle, o quilo Serra Lima poderia acender pelo 080? Mantenha 040 o quilo Serra Lima. Dael, autorizado 240 como final. Yes, Dael, e 240 nível 5345. Controle, Salvador, bom dia, gol no 434, cruza 180. Gol no 434, acena de identificação, autorizado, chegada, Mari, desse mantém o nível 060. Na Mari para o 060, gol no 434. Gente, Alfa Vitor Juliette, chame o controle 1998. 098, obrigado. Índia November Alpha, controle Salvador. Índia November Alpha. Confirme a proa que o Índia November Alpha está mantendo. Não copiou a informação? Confirme a proa, o Índia November Alpha. Índia November Alpha está mantendo proa 340. Gente, no radar aparece 350, o Índia November Alpha. 1219. Bom dia, está passando para o Rio de Janeiro, do Colô. Papatango Alfa Vitor Juliette, 1000 pés, corredor forte. O pouso será em Serra Novembro, vai que é? Com o Cedrezão, gente, o Alfa Vitor Juliette, quando possível, estimado de pouso. Ingresso Fatiuno devido ao tráfego da TAM puxando. Gente, retorno a Salvador. Gente, reporte para da barra, mais de leste comigo. Três Salvador, muito bom dia, 6205, Xané, destinando para 140, cruzando 190, 190, 190. Xané, correção, Gol 9070, chame Torre, 10895. 10895, bom dia. O Xané 6225, acena identificação, autorizado chegada bom, FIDE se mantém ao nível 070. Identificou o bom 070, agradeço. Gol 9070. Continua a aproximação, aguarde a pista livre. Sente, aguardando. Papapá, quilo Serra Lima, reautorizado subida até o 050, aguarde 080. A gente vai acender até o 050 e vai manter o 050. Gente, como que tem um tráfego agora na sua posição de 2 horas, está agora 15 milhas, está indecisa para o 060, é um Boeing 737 da Gol. Ok, está ciente do tráfego, quilo Serra Lima. Gente, livre pouso 990, Gol 9070. Alfa Vitor Juliette, como possível, o estimado de pouso. Confirme, hoje, né? Alfa Vitor Juliette, Papatango, Alfa Vitor Juliette. Que isso, você não pegou naquele estimado de pouso, já importa. Gente, o destino é o Serlão VB Maquieco? Principalmente o Serlão VB Maquieco, após, depois disso, eu tento provar que eu estou no quarto. Gente, aguardando o estimado do Serlão VB Maquieco. Controle, bom dia, o Mike Angelé decolou na sua escuta, no perfil, na saída, bom. Suja em TAP. Controle, Salvador, bom dia, Gol 922, tem que tomar um dia. 4-0 ao 1-0 na Mari. Gol 1922, acena identificação, autorizado, chegada Mari, desse mantém ao nível 080, reduza 250 mais. Desça para o 080 na chegada Mari, Gol 922 e reduza para 250 nós. 080, Mari, reduza para 250, Gol 922. Oceaner 6200. 6200. Desça para 3.000 pés, ajuste 1014, livre da restrição de altitude em TAP. 3.014, livre de restrição de altitude em TAP, 6200. Trip 5345, submantém o 240, chame Recife, 251, alternado no 3325. Olha, é o Mike Tango Juliette. Trip 5345, chame Recife, 251, alternado no 3325. 251-3325, 5345. Controle, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, contato radar, sua para o 280, sai da Momo. Sai da Momo, Mike Tango Juliette. Liga Mike Juliette Romeu. Código transponder acionado, mais Juliette Romeu. Gente, mantendo 500 pés. Gente, acione código posição normal, o mais Juliette Romeu ainda não recebo. 434, reautorizado, 4.000 pés, ajuste no 014. Para 4.000 pés, 014, Gol no 434. Xané 6225, reautorizado 050. 050, 62. Gol 1922, reautorizado 0620. 0620, 922. Trônio, eu quero Serra Lima até enquanto você visual com destino, solicita cancelamento e não vai descer. Gente, o quilo Serra Lima. Serra Lima, desça com referência de usuário, já corte cruzando 2.500 pés. Patrônio, óbito do Juliette, estima a pouso mais quieto, até a novena mais quieto ao 03. 1-0-0-3. Positivo. Gente, o Índia November Alpha irá manter 1.000 pés.